Pai desmaia no parto do filho e mãe tem ataque de risos. Momento fofo que viralizou. Gente, preparem-se para uma história que é ao mesmo tempo emocionante e de rolar de rir. Um pai, completamente tomado pela emoção, desmaiou durante o nascimento do filho. E a mãe, no meio do parto, não aguentou e caiu na gargalhada. Esse momento fofo, que mistura tensão, amor e humor, aconteceu em uma sala de parto e foi registrado, virando sensação na internet. A cena, que parece saída de uma comédia romântica, mostra o pai caindo no chão enquanto a mãe, ainda na maca, tem um ataque de risos que contagiou até a equipe médica. Histórias como essa, cheias de emoção e leveza, mostram como o nascimento de um bebê pode ser inesquecível por vários motivos. Vamos mergulhar nessa história que está derretendo corações e arrancando risadas pelo mundo afora. A história que você mencionou lembra casos reais que viralizaram, como o de Duileu Edenilson Couto e Mariana Heifer, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, em 2019. Segundo o G1 e a revista Cláudia, Duileu acompanhava o parto da esposa, Mariana, quando desmaiou ao ver o procedimento de retirada de líquido amniótico do bebê Bernardo. Mariana, mesmo no meio da cesariana, achou a situação tão engraçada que pediu para a fotógrafa Bruna Costa registrar o momento. Eu achei um barato e pedi para tirar foto da situação. O menino já estava bem chorando, contou Duileu ao NSC. A foto, com Duileu no chão e Mariana rindo, explodiu nas redes, com comentários elogiando o bom humor do casal. Outro caso parecido aconteceu em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, em 2025, com Alexander de Oliveira Soares e Jéssica da Silva Veloso, conforme o Terra e a Contigo. Durante o nascimento de Theo Luca, Alex desmaiou ao ver a cesariana, e Jéssica, mesmo na maca, não segurou o riso, achando que ele estragaria as fotos planejadas. O fotógrafo Leonardo Link capturou a cena, que acumulou quase 600 mil visualizações no Instagram, com comentários como poético, engraçado, dramático, cheio de camadas. Esses momentos mostram como o nascimento de um filho pode ser intenso, mas também trazer leveza com reações espontâneas. No caso de Duileu, o desmaio veio porque o bebê Bernardo não chorava logo após o parto, o que gerou tensão. Os médicos usaram uma sonda para tirar líquido dos pulmões do bebê, e Duileu, que já tinha histórico de desmaios, não aguentou. Quando passaram os caninhos para tirar o líquido, eu falei para minha mulher que estava passando mal e ia desmaiar, disse ele ao NSC. Mariana, que não viu o procedimento por causa de um pano, achou graça e pediu para Bruna fotografar o marido no chão, rendendo risadas de todos na sala. Já Alex, em Sapucaia do Sul, passou mal ao ver a esposa cortada na cesariana, como contou Jéssica ao Contigo. Ele ficou cerca de 5 minutos no chão, mas foi rapidamente atendido pela equipe médica e se recuperou para tirar as fotos sonhadas pela esposa. Jéssica brincou, pensei que ele ia estragar as fotos, mas no fim deu tudo certo. O vídeo de Leonardo Link, com um áudio dela narrando, viralizou no Instagram. Essas histórias mostram como a emoção do parto pode levar a reações inesperadas, como desmaios, e como o bom humor pode transformar o momento. Segundo a Psychology Today, situações de alta carga emocional, como o nascimento, podem desencadear respostas físicas intensas, como desmaios, devido à liberação de adrenalina. Um estudo da Journal of Clinical Nursing, 2018, aponta que cerca de 1% dos pais presentes em partos relatam tonturas ou desmaios, especialmente em cesarianas. O riso da mãe, como no caso de Mariana e Jéssica, também é explicado pela ciência. O alívio após a tensão do parto libera endorfinas, que podem levar a gargalhadas espontâneas. A Biological Psychology, 2017, diz que risos em momentos de estresse são uma forma de liberar ansiedade, tornando a cena ainda mais especial. O que torna esses momentos tão fofos é a mistura de vulnerabilidade e amor. O pai, sobrecarregado pela emoção, desmaia, e a mãe, mesmo no meio do parto, acha graça. As fotos e vídeos, como os de Bruna Costa e Leonardo Link, capturam essa autenticidade, transformando um instante íntimo em algo universal. No X, posts sobre esses casos geram reações como: que casal incrível, rir assim é lindo, e o pai desmaiado e a mãe rindo, melhor história. Essas cenas também mostram a força das mães, que, mesmo em um momento tão intenso, encontram leveza para rir da situação. Mariana, por exemplo, pediu fotos enquanto ria, e Jéssica posou sorrindo com Alex no chão ao fundo, segundo revista Crescer. Os dois casais transformaram o susto em uma memória divertida, que será contada para os filhos quando crescerem. Histórias assim, cheias de amor e humor, nos lembram como o nascimento de um bebê pode ser caótico, mas inesquecível. Seja em Balneário Camboriú ou Sapucaia do Sul, esses momentos fofos mostram que a chegada de um filho é sempre uma aventura. Você já viu uma história de parto tão engraçada e fofa quanto essa? Conta pra gente nos comentários. O que achou desse momento fofo com o pai desmaiado e a mãe rindo? Já passou por algo assim? Deixa sua história nos comentários. Veja os comentários sobre esse assunto feitos pelos internautas. Ana Clara comentou: "Ri alto com isso, que momento fofo." Pedro Souza comentou: "O pai no chão e a mãe rindo, épico." Mariana Costa comentou: "Que casal, amo essa leveza no parto." Lucas Mendes comentou: "Melhor história de nascimento, ri demais." Fernanda Lima comentou: "A mãe rindo é tudo, que amor." Rafael Almeida comentou: "Pai desmaiado, mãe gargalhando, perfeito." Camila Oliveira comentou: "Que fofo, já quero contar pros meus filhos." João Silva comentou: "Essa história é puro amor e risada." Beatriz Santos comentou: "Momento fofo demais, chorei e ri junto." Gustavo Pereira comentou: "Pai desmaiando e mãe rindo, que cena." Aqui eu crio conteúdo com muito amor, carinho e prazer para todos vocês de coração. Caso queira ver mais conteúdo, eu sempre posto conteúdos no meu blog, sendo um às 8 horas da manhã, outro ao meio-dia e outro às 7 da noite. Então volte todos os dias para ver conteúdo novo. Para ver mais, o link está aqui na descrição dessa publicação. Volte todos os dias para ver conteúdo novo às 8 horas da manhã, horário que começo a postar conteúdo, e sempre posto conteúdo de hora em hora, sendo outro ao meio-dia e outro às 7 da noite. E nos sigas nas redes sociais.